só me lembro da mão trêmula, segurando o isqueiro. O olho esbugalhado representa o desespero de um homem sem face, invisível, empurrando a vida na medida do possível. Eu desci de nível, me fudi, quebrei a regra, quando eu permiti que meu destino virasse uma pedra. De craque fui pro ataque, me joguei, só quem sabe do passado tá ligado quanto eu mudei. Vacilei, viciei, me dei mal, tô sofrendo. Cérebro fervendo, derretendo, a caminho da derrota eu descendo, fudido, fadado a ficar sozinho. Sei que tem pedra no sapato, eu tenho pedra no caminho. Caí num quarto escuro que não vejo uma saída, pagam sem minha vida, passagem só de ida. No meio do lixo, aqui no fundo do poço, já fui um cara forte, hoje é só pele e osso. As roupas cresceram ou eu que encolhi? Tô vivenciando um filme com roteiro que eu escolhi, que tem a Cracolândia como locação. Tô numa prisão que não tem muro, aqui é sem futuro. É o final, o fim da linha, meu mundo insignificante reduzido a uma pedrinha. Com o poder de destruir me transformou em zumbi, um escravo que não encontra força pra sair. Fugindo da polícia como se fosse bandido, eu nunca fui bandido, só tô sendo consumido pela droga da morte, tô sendo prejudicado. O crack é uma praga que esculacha o viciado, me fez perder família, desonrou meu nome, perdi meus documentos, a decência, a fome. Muito sujo, vários dias sem banho, vivendo como um rato num buraco, só me atraso, é sem ganho. Me acho estranho, como nunca me senti, da primeira tragada pra cá, eu já morri, deixei de existir. Já tô vivendo em luto, desde que botei a cara embaixo desse viaduto. Virou do lado avesso, perdi meu emprego, facilitei a porra toda e pela maldita eu fui pego. Fiquei surdo com a visão embaçada, minha história evaporando numa lata amassada, me restando apenas o cheiro da miséria, misturado com prostituição e doença venérea. Euforia e a depressão, quando eu me jogo de cabeça na drogadição. Fora do trilho, maltrapilho, sem meu filho, com o dedo no gatilho, foi o que senti. Sou passageiro da agonia, carregando pedra na cabeça todo dia. Escravo da fissura, abalou a minha estrutura. Acendendo fogo e apagando a chama, vou envergonhando a família que me ama. Criptonita queimando na parte prateada do copo de guaravita. Vagando feito um cão sem dono, sujeito ao abandono, perambulando pela pedra, me perdi do sono, desenvolvendo comportamento agressivo. Sobrevivo aqui no submundo, mas tô longe de tá vivo, com esse peso na cabeça que me atrasa. É foda todo dia ver parte de mim virando brasa. O bagulho é cruel, não poupa ninguém. Tem novinha, tem criança, tem ladrão, tem sexo grupal e o vício querendo mais. Aliás, um boquete aqui custa R$3, tudo fora do lugar, tudo errado, nada certo. Nem os traficantes quer que a gente fique por perto, porque chama atenção, vira notícia. Muito assalto na quebrada e o bagulho lota de polícia, fica salgado, cada um vai pro seu lado. Eu saio desequilibrado, todo arrebentado, sistema imunológico fraco a cada trago, mais estrago, cada vez mais magro. Eu tenho medo da viatura, internação compulsória, não quero ser levado pela prefeitura. Eles não sabem o que fazer com gente como eu. Pensei que fosse fácil de parar, foi o que me fudeu. Quando o assunto é o crack, a lei é lerda, muda plano, sai governo e continua a mesma merda. Família, patrimônio, o coração ainda bate, mas tá morto porque virou pedra. Mais uma paulada, fumaça fica presa na garganta atravessada. Todo me tremendo, me sentindo doente. Uma mistura de mendigo com narcodependente. E essa dependência tá ligada à violência que nos leva pra pista pra tentar roubar o turista. Assim eu saio da invisibilidade quando atrapalho o trânsito pesado na cidade. Se um carro atropelar, matar e acaba tudo, ninguém vai se importar com a morte de um cracudo. Com dente estragado, cabelo desarrumado, dando um trago na desgraça, dinheiro virou fumaça. Gostaria de parar, mas a parada é mais forte. Me tirou o poder de decidir, deixou um corte profundo, me transformando em lixo do mundo. De exemplo de pessoa a craquento vagabundo. Fase terminal no meu atestado clínico. Alucinações de um dependente químico. Euforia e a depressão, quando eu me jogo de cabeça na drogadição. Fora do trilho, maltrapilho, sem meu filho, com o dedo no gatilho, foi o que senti. Sou passageiro da agonia, carregando pedra na cabeça todo dia. Escravo da fissura, abalou a minha estrutura. Acendendo fogo e apagando a chama, vou envergonhando pra família que me ama. Criptonita queimando na parte prateada do corpo de guaravita.